mina, hoje eu tô a fim de fuder. Que grande festa, marcha na boneca com você. Bis o bigodinho, tu passa a gilete. O look music vai tá lá com as piriguete. Eu menor bandido, você é um 5-6. Caralho, é o menor do match. Não tô na dúvida que eu já não te prometo. Já tá do match. Do match. No match, eu tava do match. No match, não tô na dúvida que eu já não te prometo. Eu tava do match. No match, no match. Chama ela que ela vem. Tá do match. No match, no match, match. DJ Gabi Cavalim. Menina, hoje eu tô a fim de fuder. Que grande festa, marcha na boneca com você. Fiz o bigodinho, tu passa a gilete. O look music vai tá lá com as piriguete. Eu menor bandido, você é um 5-6. Caralho, é o menor do match. Não tô na dúvida que eu já não te prometo. Já tá do match. No match, no match, eu tava do match. No match, não tô na dúvida que eu já não te prometo. Já tava do match, no match, no match. Chama ela que ela vem. Tá do match, no match, no match, match. DJ Gabi Cavalim. Menina, hoje eu tô a fim de fuder. Que grande festa, marcha na boneca com você. Fiz o bigodinho, tu passa a gilete. O look music vai tá lá com as piriguete. Eu menor bandido, você é um 5-6. Caralho, é o menor do match. Não tô na dúvida que eu já...